ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Bom dia para você. Está entrando no ar o Tema Livre nesta terça-feira, dia 20 de maio. Hoje nós vamos tratar de violência contra crianças e adolescentes. Da semana passada, o dia 18, mais especificamente, foi marcado como o Dia Nacional de Combate à Violência contra a Criança e o Adolescente, em especial a violência sexual, que é um dos alvos primordiais, principais dessas campanhas no Brasil. E além do Disque 100, que é o número que você pode ligar para fazer denúncias, agora também existe um aplicativo nas plataformas Android e iOS que é gratuito. E através desse aplicativo o usuário localiza delegacias, conselhos tutelares e organizações que combatem a violência e a exploração contra crianças e adolescentes nas principais cidades do Brasil. Esse aplicativo foi desenvolvido numa parceria entre o Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Yves Roussan, que fica na Bahia. Para tratar dessa questão, nós estamos aqui no estúdio com o Alessandro Alves, que é psiquiatra, nosso parceiro aqui no programa semanal, parceiro semanal também por telefone, com a Renata, que é advogada, Renata Lira, advogada e é do coletivo, na verdade, é Mecanismo de Combate à Tortura, e também com a Darlene Lima, que também está na linha com a gente, é psicopedagoga, é uma mulher que também trabalha muito essa questão. Mas eu vou abrir o programa dando bom dia para a Renata, é advogada. Renata, como é que você vê essa... Bom dia, Renata, antes de qualquer coisa, saber se você está na linha mesmo. Bom dia. Bom dia, Luiz. Obrigada por esse convite mais uma vez. É muito bom estar sempre... podendo estar sempre cooperando aí com vocês, né? Bom dia aos ouvintes também e aos demais convidados. Claro, obrigado a você por se disponibilizar a falar conosco sobre esse assunto, que é um assunto tão importante. Renata, eu queria que você dissesse alguma coisa, a sua experiência, né, já que você trabalha com esse combate à tortura, e o combate à tortura, ele inclui também crianças. As crianças são vítimas de maus tratos, vítimas de todo tipo de abuso, que pode ser considerado também tortura, não é não? Sim, claro. E como já estivemos aí, né, eu já tive a oportunidade de estar aí com você no estúdio, eu sou hoje membro do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro, né, esse é um órgão pertencente à Assembleia Legislativa do Estado do Rio. E tem por objetivo principal, né, fazer esse monitoramento nos espaços de privação de liberdade. E esses espaços também são incluídos os espaços socioeducativos, né, onde os adolescentes cumprem medidas socioeducativas. E é desse espaço que eu posso trazer a experiência do mecanismo, né, a experiência de estar dentro dessas, como eu posso dizer, unidades que recebem os adolescentes para internação, e de poder estar por diversos momentos, né, constatando que a violência ainda faz parte do dia a dia desses locais. Né? Nós ainda conseguimos constatar, provar, trazer fotos, né? Não somente denúncias vazias, mas trazemos registros fotográficos, falas dos garotos, que a violência ainda é empregada de forma cotidiana, em alguns momentos pontuais, mas em alguns momentos de forma muito, muito penosa. Né? Encontramos garotos, às vezes, muito machucados nessas unidades. É verdade. Eu queria que você segurasse na linha um pouquinho, Renata, que eu vou chamar agora a participação da Darlene Luna, que é psicóloga, é psicopedagoga. E, Darlene, bom dia. Bom dia. Oi, bom dia, Luiz. Tudo bem, Darlene? Muito obrigada pelo convite. Não, obrigado. Eu que agradeço a você sua participação. Darlene, uma das violências mais marcantes contra a criança é essa violência sexual. Mas você tem também outros tipos de violência, inclusive não é um fenômeno brasileiro, não é um fenômeno das grandes cidades brasileiras, é um fenômeno dos países em desenvolvimento, dos países onde a mão de obra é explorada independentemente de idade, como é o caso de muitos países asiáticos, onde crianças pequenas trabalham na fabricação de tênis, de bolas de esportes, né, esse tipo de coisa. E aqui no Brasil, crianças trabalham na lavoura, crianças trabalham também em trabalhos domésticos e também nessa exploração do trabalho infantil. Você tem conhecimento de como é que você lida com esse universo? Olha, as crianças hoje em dia, de uma forma geral, as crianças deixaram a sua infância para ajudar ao sustento da família. Então, muitos dos pais não pensam no bem-estar da criança, na brincadeira da criança. Elas pensam que a criança tem que produzir alguma coisa para que possam ajudar a sobreviverem de uma forma um pouco melhor. Então, fica muito, muito difícil a criança, hoje em dia, ter o mesmo valor que ela tinha, porque os valores se mudaram muito ao longo dos anos. Então, existe ainda muita violência também em casa. Eu participo muito de trabalhos voluntários, já trabalhei em muitas ONGs, e você vê em comunidades carentes, e você vê a procura das crianças por essas instituições para que elas possam sair um pouco do que elas têm lá dentro da comunidade e que elas possam viver uma outra realidade fora, que elas podem brincar, elas possam se comunicar com outras crianças num ambiente protegido. Então, é isso que está acontecendo com as nossas crianças, infelizmente, né? Sim, é verdade. O Alessandro, esse conceito de infância, ou essa compreensão da criança como nós temos hoje, é um conceito historicamente relativamente recente. Na Idade Média não havia esse tipo de coisa. Inclusive a gente vê a literatura, e mesmo depois da Idade Média, as crianças não eram consideradas sequer gente, era mais ou menos que nem mulher também naquele período, né? Não era considerado nem gente. E isso, em que medida isso influi do ponto de vista da psique, da pessoa, da sociedade, da compreensão que a pessoa tem, o adulto tem do mundo, do desenvolvimento físico, intelectual, do semelhante dele, quer dizer, até bem pouco tempo, em termos históricos, o adulto olhava a criança e não via naquela criança ele amanhã, não é? Quer dizer, não tinha essa noção. Como também não tinha muita noção do envelhecimento, porque também morriam cedo, né? A expectativa de vida era muito baixa. Eu queria que você entrasse por aí na nossa conversa. Bom dia. É verdade. Bom dia, Golo. Bom dia, Darlene, bom dia, Renata, bom dia aos ouvintes. E é verdade o que você falou. Antigamente, né, era muito difícil essa compreensão de que a criança precisava ser protegida. A criança era, como a Darlene disse, só era instrumento de trabalho, era mais um... Isso não vem há tanto tempo, não. Era muito comum as famílias terem muitos filhos para que esses filhos produzissem mais, para que esses filhos pudessem provocar mais renda. Algumas famílias, inclusive, Brasil colônia, não vai longe, algumas famílias já tinham, né, seus filhos marcados, inclusive, nas suas vocações. Esse aqui vai ser médico, esse aqui vai cuidar da fazenda, esse aqui vai ser padre, né, essa não vai casar para cuidar dos pais, né, as pessoas já iam criando, determinando papéis dentro desse contexto familiar. Você imagina isso, né? O tamanho do peso que isso é colocado na cabeça de uma criança. Nascer e ser criada já com um papel determinado. Hoje, né, também não é tão diferente, não. As expectativas da família em cima da criança, eu também acho uma grande forma de violência. Quando você tem um filho e já começa a colocar em cima dele aquilo que você pretende que ele seja, aquilo que você pretende que ele faça, especialmente quando esses pais, esses familiares, vão colocar em cima dessas crianças as suas frustrações, aquilo que eles não conseguiram ser. Por exemplo, o pai não foi um grande jogador de futebol, bota o garoto numa escolinha de futebol e exige que o garoto seja craque. A mãe que jamais pisou, né, num palco para dançar balé, quer que a filha seja a primeira bailarina do municipal. Essas outras violências que estão, né, caminham paralelas ao nosso assunto, que é a violência sexual, também a gente precisa ficar atento a elas. Pois é, essa questão da violência sexual, eu gostaria que a Renata situasse isso. Renata, você considera que a violência sexual é a principal violência contra a criança hoje? Ou ela é a que mais aparece e por isso ela ganha esse destaque? É, é muito, pelo menos na minha opinião, é muito difícil mencionar qual violência que é pior, né? Se seria a sexual, ou a física, ou a psicológica, como o doutor acabou de colocar. Eu acredito que, enfim, tratamos aí isso, é uma questão muito subjetiva, né? Eu reconheço a violência sexual, sim, como uma grande violência contra a criança. E a violência física também, né? Então, não consigo te dizer se essa seria a pior violência. Não, acho que falamos de violência, ela é ruim de qualquer modo que seja empregada contra a criança, né, contra o adulto ou especialmente contra a criança. É. Da nossa experiência, não temos esse tipo de relato, né, não convivemos muito com esse tipo de relato. São crianças que são agredidas cotidianamente, fisicamente. É, você chamou atenção para um detalhe interessante que estava passando aqui, batido por mim aqui, que é a violência. Ela não pode ser classificada como uma violência sexual, uma violência física, uma violência, a privação da liberdade, esse tipo de coisa. A violência é violência, né? Quer dizer, ela se manifesta de várias maneiras, mas ela tem um grau de intensidade que, inclusive, vai depender muito de como a pessoa que sofre essa violência vai assimilar ou não esse processo. Eu queria que a nossa psicopedagoga, a Darlene, entrasse aí nessa questão. O que acontece? A violência, ela, seja ela da forma qual for, ela com certeza ela vai deixar danos nessa criança. Porque hoje ela pode se desenvolver não, como se não tivesse nada acontecido com ela. Mas o futuro terá consequências, com certeza irão aparecer consequências. E depois fica mais difícil de ser tratado, porque tudo no início a gente consegue um resultado melhor, né? Do que a gente deixar se prolongar aquele problema, aquela doença que se instalou na criança, ela vir a se desenvolver só no adulto. Então, ela vai ter consequências muito graves mais tarde, quando ela se torna um adulto, né? Com certeza. É. Alessandro, você que lida com adultos, na realidade, que tem problemas, inclusive problemas mais ligados a álcool e drogas, de maneira geral, drogas lícitas e ilícitas. Existe uma porcentagem desses adultos nos quais você pode dizer que a origem dos seus desvios, das suas disfunções, vem da infância? Sim, não com tem... Com certeza. Não tem... A maior parte, sim. A maior parte está ligada à infância. Problemas domésticos, problemas familiares, e o que, na verdade, o que a gente necessitava era sempre de fazer um trabalho paralelo, família e paciente. O que às vezes não ocasiona, porque muitas das vezes as famílias se recusam ao tratamento. Elas acham que o problema é só do filho, que elas não têm nenhuma participação naquele tipo de doença que foi ocasionado. Então, às vezes é muito difícil você conseguir um bom resultado quando a família não está presente. Você vê que um problema, né, como esse que você citou, um problema relacionado ao uso de álcool e drogas, ele é sempre multifatorial. Tem questões clínicas envolvidas, mas tem questões relacionadas, sim, ao ambiente cultural, ao ambiente, né, familiar, a de onde essa pessoa veio e como é que a vida dela, né, foi estabelecida na infância. Agora, tem um outro lado nessa história, né, que precisa ser dito. Eu, por exemplo, eu lido com não só com aquele que foi violentado, mas aquele que foi violentado muitas vezes se torna mais tarde o violentador. Quem sofre, a criança que sofre a violência, vai se tornar mais tarde aquele adulto que vai procurar violentar crianças. Isso é muito comum acontecer. Pra você ter uma ideia, uma experiência terrível que eu tive na minha vida foi uma determinada comunidade que eu fui entrar, né, ainda um pouco mais jovem, para resgatar um dependente químico que estava lá dentro. E naquele momento vem uma menina, devia ter seus 9 anos de idade, para mim, se aproxima de mim e diz: tio, se me der R$5, eu brinco. Uhum. Ou seja, ela veio oferecendo, né, já dentro daquele contexto, ela já estava totalmente presa dentro daquele contexto, aonde ela vinculava o uso, a possibilidade de ter dinheiro para consumir a droga, a prostituição, né, a entrega dela, né, para as questões sexuais. E você vê que nesse ambiente está fácil. É um ambiente onde isso acontece com uma certa liberalidade. A promiscuidade, né, e a falta de qualquer parâmetro moral, qualquer parâmetro. Renata, você trabalha mais com essas vítimas de tortura, o mecanismo de combate à tortura, ele tem por alvo principal o adulto, a tortura institucional, a tortura que nós sofremos no dia a dia. Eu vi outro dia a pesquisa divulgada pela Anistia Internacional, uma pesquisa em 21 países, e o Brasil é o campeão, é o primeiro colocado em medo da polícia. A população, 8 em cada 10 brasileiros, acham ou têm certeza de que, se um dia cair na mão da polícia, vai apanhar, vai entrar na porrada, vai ser torturado. Mas essa coisa vem também de você percebe que isso vem da educação, isso vem passando de geração a geração, ou é uma coisa institucional apenas, a polícia que aprende a fazer isso porque ela reproduz aquele modelo de dominação que vem desde a colonização do país? Como é que você vê isso? Eu acredito que é um misto dessas colocações que você trouxe, né, Luiz? A gente tem aí uma história, né, que nos demonstra que foram séculos de escravidão e tortura, né? Passamos da escravidão entendendo que, de certa forma, existia um público desde aquela época que seria torturável, né, que seria matável. Avançamos na história, chegamos até a ditadura, em que a tortura se torna, né, ali aquela política de Estado, de obtenção de informações, né, de forma institucionalizada e assumida, digo, não que ela já não existisse, mas se coloca de forma assumida, de forma oficial. Né? Mais adiante, passamos então ao nosso Estado Democrático, que infelizmente ainda nos traz aí inúmeros exemplos de que a tortura faz parte do nosso cotidiano, né? Ainda de forma velada, mas acredito que a polícia é a polícia da sociedade que nós temos, que nós vivemos. A polícia? Né? Sim. É uma polícia que se baseia na sociedade que ela pretende proteger, digamos assim. Né? Uma sociedade que permite e que é conivente, né, com esses métodos que são utilizados. Se não toda a sociedade, obviamente, né, estamos aqui nós conversando justamente contra esses determinados métodos, mas nós ainda reconhecemos uma grande parcela da população, né, acreditando nesse tipo de método de controle, né, de determinadas populações, e que, além de tudo, percebemos agora que não só é conivente e apoia, como tomam para si, né, essa forma de controle de determinados grupos. E aí os adolescentes, né, negros, pobres, são grande alvo desse tipo de, digamos assim, de justiçamento. Você sabe que esse modo de agir da polícia, essa maneira da polícia servir a sociedade, que seria como eles acham que fazem, né, servem a sociedade, é uma coisa da dominação na base da porrada mesmo. Quer dizer, a polícia age, não aqui na Zona Sul, no centro da cidade, mas a polícia age, no miúdo, ela age na base do tapa na cara. Ela bate na cara das pessoas, que é para desarmar o espírito e para tirar qualquer possibilidade de defesa e mostrar o lugar subalterno e submisso dessa pessoa. Quando você tem um adulto tratando, cuidando de uma criança, educando uma criança, e o adulto utiliza também uma metodologia que ele aprendeu quando era criança, que é a metodologia do castigo físico, do castigo da palmada, dessa coisa, nós temos também uma forma de reprodução desse sistema, mas de uma maneira diferente, com uma outra visão, com uma outra função. Vocês acreditam que essa coibir o fato de o pai ou a mãe da palmada, da chinelada na criança, isso contribui para a educação de uma sociedade melhor, de uma sociedade em que os adultos serão mais civilizados, digamos assim, se é que é possível usar esse termo, ou nós temos de agir mesmo no que existe hoje no cenário do adulto para poder ter resultados mais imediatos, para que a gente veja isso ainda nessa geração. Eu, por exemplo, não quero morrer num país em que a polícia bate na cara das pessoas na rua. O que vocês acham? Bom, eu lembro da figura, né, como você está falando aí da polícia, eu lembro da figura do Capitão do Mato, né, daquele escravo que é alçado a uma posição um pouco maior, uma posição onde ele se aproxima do poder e, na verdade, ele é violentamente colocado frente aos outros, aos seus iguais, e torna-se violento demais, mais até do que o próprio senhor de escravos. É muito parecida essa questão quando acontece dentro de casa. É um pai oprimido, oprimido pela sociedade, oprimido pelo patrão, oprimido, né, por todo um contexto, em que vê alguém mais fraco, que é a criança, e se torna o opressor. Na violência sexual é da mesma forma, né? Um oprimido sexual que vai se tornar um opressor sexual dessa criança. É uma reprodução, né, do que acontece da sociedade de modo macro, ela vai acontecer de forma micro, em cada célula, em cada família. Que forma resolver isso, né? Essa forma está muito na mão, por exemplo, do trabalho, eu acho, do trabalho da Darlene Luna, o trabalho de educação, o trabalho de, muito mais do que o trabalho de tratamento, o meu trabalho é o trabalho que pega a coisa já no fim do túnel, né? No trabalho de tratar as pessoas que estão adoecidas com isso, e é importante. Mas eu chamo bastante atenção ao trabalho de psicoeducação, ao trabalho de prevenção, educar não só essas famílias, a mostrar para elas que elas podem fazer diferente, que elas não precisam reproduzir o sistema no qual elas foram criadas, e educar essas crianças para serem adultos diferentes desse sistema no qual elas estão inseridas. Antes que a Darlene Luna se estenda nesse comentário do Alessandro, eu gostaria que a Renata fizesse uma observação sobre essa questão que eu coloquei no início do raciocínio aqui. O que você acha, Renata? Você acha que é possível você tratar a sociedade atual ou, ao contrário, não é possível, isso já é um tempo perdido, você não conserta mais isso aqui e você tem que fazer esse trabalho ao qual se refere o Alessandro de uma forma mais preventiva, mais pedagógica e mais humana? O que você acha? Luiz, sim, eu concordo, já posso dizer, com a fala do... Desculpa, não peguei do convidado que está aí, do todo psiquiatra, não é isso? Quando coloca que a importância do trabalho preventivo, né? O trabalho preventivo no sentido de que a conversa e a base familiar precisa ser fortalecida. Né? A gente tem trabalhado com os adolescentes que estão em privação de liberdade, que são adolescentes que já passaram da fase do trabalho preventivo. Né? São adolescentes que já estão onde nós não gostaríamos, né? Já caíram em uma vida que não é a ideal para eles. E nesse momento, a ligação com a família e o trabalho de educação, socioeducacional, digamos assim, ele é importantíssimo para que esse ciclo seja quebrado. Por isso, sempre ressaltando a importância de que as famílias estejam presentes nessas unidades, seja no dia de visita, seja em conversa com a equipe técnica, né, para que esse laço familiar ele seja restabelecido e fortalecido. E que daí, então, possamos quebrar esse ciclo e tentar retornar essa criança para a sua família. Eu ainda acredito, sabe, Luiz? Desculpa, vocês estão me ouvindo? Eu ainda acredito na possibilidade, né, ainda acredito no trabalho, ainda que de formiga, que nós fazemos, né, ainda acredito em uma sociedade que possa rever diversos conceitos, como inclusive a privação de liberdade, como solução para ressocializar pessoas, né? Como que você retira da sociedade alguém que você quer ressocializar. Eu acredito que esses ainda são conceitos e, digamos assim, paradigmas que precisam ser rediscutidos, né, pela nossa sociedade. Certo, eu queria que a Darlene falasse um pouco, e Darlene, antes que você entre, eu queria só deixar no ar aqui, para a gente voltar daqui a pouco tratando dessa questão, sobre o caráter punitivo que tem a sociedade brasileira, o encarceramento, a prisão, até os loucos, até os insanos eram encarcerados, e hoje, de uma forma geral, os idosos são encarcerados, largados pelas famílias, e até as crianças também são encarceradas, embora de maneira ilegal, porque é proibido, né? Você pode apreender, mas não pode prender o menor e nem condená-lo a mais de 3 anos de detenção. Em resumo, você tem medidas socioeducativas, que aí já é uma conversa sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é bastante questionado. Mas eu gostaria que a Darlene entrasse nessa questão de menino que se torce o pepino. Como é que é essa história? A gente pode consertar a criança desde cedo e evitar que ela seja um adulto violentador, um adulto violento, e um adulto predador, e ela possa ser uma pessoa que viva mais em sociedade como é desejável? Sim, podemos sim. Tudo vai desde o início. Deveria de ser revisto todo o nosso sistema educacional. As nossas escolas deveriam de ter um melhor apoio, as professoras um melhor apoio, uma qualificação da mão de obra, porque muitos professores, eles não têm a qualificação necessária para lidar com determinadas situações em sala de aula. Então, deveria de haver uma reciclagem com esses professores, que fosse mudado o nosso sistema educacional, porque está muito defasado. Então, você vê professores que não têm interesse. Um aluno faz uma determinada situação dentro de sala, o que ele julga de melhor é colocar essa criança para fora de sala, como se isso fosse resolver. Isso não é a solução. Isso vai ser mais um problema. Ele tem que resolver essa questão. Uhum. Para que isso mude, muitas das coisas deveriam de ser mudadas. Para que melhorassem, para que o trabalho educacional fosse mais, tivesse mais qualidade, né, digamos assim. Porque do jeito que está, realmente está muito difícil. Eu vejo assim, em diversos lugares, que as coisas não são tão bem colocadas como deveriam. E os pais, por sua vez, também a família, por sua vez, também não ajuda. Então, tinha que haver mais integração escola, família, para que melhorasse mais essa criança, para que não viesse a se tornar uma criança problemática no futuro. Então, a base seria logo no início. Essa que seria a questão. Uhum. O Renata, deixa um pouco a desejar, né? Uhum. O Renata, esse modelo brasileiro, que é também histórico, já vem desde antes do regime escravagista, né, de justiça versus punição, justiça versus vingança, você tem, na realidade, todo um arcabouço jurídico e penitenciário e legal, penal, montado para a vingança e não para a justiça. Nós estamos tendo exemplos claros disso ainda hoje em situações que nunca, situações inéditas na história do judiciário brasileiro, como o caso dos políticos condenados pelo Mensalão, que teriam direito ao regime semiaberto pelas penas que receberam, mas tiveram esse direito negado, portanto foram transformados em presos sem o direito e só depois de cumprir um sexto da pena é que terão esse direito. Então, isso aí é, iguala todo mundo, nivela todo mundo por baixo e acaba com, faz uma tábua rasa, né, dessa coisa aí e do direito, e você entra na seara da vingança pura e simples. Como é que você vê essa questão? Oi, Renata. Oi, tá me ouvindo, Luiz? Tô. Ano passado, inclusive, o Mecanismo, ele lançou um relatório específico sobre progressão de regime, tentando discutir um pouco essa questão da grande entrada que nós temos no sistema prisional e do gargalo que é a saída. Né? Nós temos aí milhares de presos que já teriam direito a benefícios e que poderiam estar cumprindo em liberdade ou, pelo menos, em semi-liberdade, digamos assim, no regime semi-aberto, mas que não lhes é concedido. Né? Infelizmente, os únicos exemplos que nós vemos através da mídia são sempre exemplos de pessoas que saíram e voltaram a cometer algum delito, ou que não retornaram, né? Deveriam ter retornado à unidade e não retornaram. E nunca nos é apresentado os diversos exemplos, centenas de exemplos, de homens que saem, trabalham, retornam para a unidade para dormir, ou outras pessoas que têm a sua condicional, que estão fora, já conseguiram trabalhar e estão levando adiante as suas vidas, né, para tentar demonstrar que há aí uma grande maioria que consegue cumprir corretamente com o benefício que lhe é concedido. Em função desse caráter punitivo, né, que nós temos percebido na sociedade, o número de benefícios é, infelizmente, muito reduzido, né? São poucos os apenados que conseguem receber esse benefício. Né? Nós temos aí um grande número de pessoas que são, de alguma forma, obstaculizadas a poder sair dessas unidades. Nós temos mutirão da justiça, né? Que é uma coisa louca você imaginar que é preciso fazer um mutirão para você examinar a situação de pessoas que já cumpriram integralmente a pena a qual foram condenadas e estão ainda presas porque não tem advogado, porque não tem condições, porque os juízes estão assoberbados. Exatamente. A Defensoria Pública tem feito um trabalho muito, muito grande, muito bom. Né? A Defensoria Pública é aí uma grande parceira, digamos assim, né? Mas eles não têm defensores suficientes. Né? Não há um número suficiente de defensores para atender ao número grande, que cresce a cada dia, de pessoas que são detidas e que são encarceradas. E a gente precisa lembrar que existe também, para além da defensoria, um número reduzido de defensores, a gente tem aí um judiciário e um Ministério Público que agem na mão contrária, né? No pedido de que essas pessoas não recebam benefício e na não concessão desse benefício. Em geral, os mutirões carcerários no Rio de Janeiro estão sendo realizados pelo Conselho Nacional de Justiça. Né? São juízes que vêm até o Rio, estão presentes nas unidades e que realizam os mutirões. Eles fazem pedidos, né? São inúmeros pedidos que são feitos durante os mutirões. O que não quer dizer, Luiz, que esses pedidos serão aceitos, concedidos. Né? Nós temos aí, por vezes, mais de 1.000 pedidos do CNJ para concessão de benefício e, portanto, liberdade dessas pessoas, mas que, na verdade, quando o Tribunal de Justiça do Rio avalia, ele concede entre 10% e 15% desses pedidos. Ou seja, o mutirão ele é realizado, mas ele não consegue ter a efetividade pretendida. Você sabe que o Brasil tem cerca de 500.000 de cidadãos presos, encarcerados. É que é uma população carcerária bastante grande e significativa para um país como o Brasil. Além disso, nós temos um modelo de judiciário, de poder judiciário, que age de uma forma bastante discricionária e bastante senhorial Como dona do Estado, nós temos um patrimonialismo que ele atinge diretamente os poderes constituídos e, particularmente, o Poder Judiciário. É voz corrente que todo juiz se acha um Deus. E só os juízes de supremas cortes, dos supremos tribunais em Brasília, é que têm certeza de que são deuses realmente, né? Os outros de instâncias inferiores apenas se julgam. De qualquer maneira, esse modelo, ele leva a um exacerbamento da competitividade, da competição entre as pessoas e do excesso do individualismo, do hedonismo, do prazer a todo custo, do pisar no pescoço do outro para subir. E isso, de certa forma, é até premiado na sociedade em que nós vivemos. Alessandro, como é que a gente pode lidar com esse tipo de modelo para mudar isso, para tornar isso uma forma mais humana, nós resgatarmos um pouco de cada um de nós, a importância de cada pessoa no contexto, né? Isso tem a ver exatamente com o que a gente estava falando antes, sobre o poder de polícia, né, o poder de punição. Quanto mais poder eu tiver sobre o outro, melhor eu me sinto, mais seguro eu me sinto. É uma tendência natural de que as pessoas, né, busquem, no tipo de sociedade que a gente vive, que as pessoas busquem estar, né, sempre um pouco por cima da carne seca, ou seja, estar acima do seu semelhante, né? Buscar melhorar isso é buscar rever os nossos conceitos. É buscar, ao invés de uma sociedade, né, desigual, é buscar uma sociedade mais equalitária, mais justa, onde o indivíduo consiga olhar para o seu semelhante de uma forma solidária e não de uma forma partidária, né, do sentido de primeiro eu, deixa que eu mando, deixa que eu resolvo. E botando também, Golo, um pouco de tempero nessa discussão da justiça punitiva, né, da justiça que prende arrebento, ou da justiça vingativa. Dentro desse contexto aí da violência sexual com a criança, tem uma figura que é muito interessante e que a gente, de fato, não sabe muito bem o que faz com ele. O que se faz com o pedófilo? O que se faz com o sujeito que é o abusador de criança? Está claro, está na mídia, pedofilia é crime, mas não se diz que pedofilia é doença também. E muitas vezes o pedófilo é aquela criança que um dia foi abusada, que naquele momento criança precisa ser protegida. Mas quando vira um adulto e vira um pedófilo, a tendência natural é amarrar no poste e linchar. A pedofilia, ela é sim uma doença e é descrita, né, na classificação internacional de doença. O ato pedofílico, ou seja, a prática de atos pedofílicos, isso é crime. Mas o sujeito pedófilo em si, que não quer praticar os seus atos pedofílicos, onde ele vai procurar ajuda? Para quem ele vai contar? E se ele for preso, se ele for pego praticando, o que que vai acontecer? Qual é o melhor lugar para ele? É a praça pública para ser linchado? Ou é colocar na prisão, e aí o linchamento possivelmente é muito maior ou muito pior, talvez seja preferível até morrer muito mais rápido, talvez seja preferível até morrer em praça pública. Então essa é uma questão para a gente pensar. É verdade, isso leva a uma outra questão, que é ainda dentro do que eu tinha falado antes, e o Alessandro pegou e foi desdobrando e acabou desembocando na pedofilia. Mas o que nós temos é o justiçamento e a volta dos linchamentos à moda, como se isso fosse a maneira. E uma coisa, a maneira de você fazer justiça. E uma coisa que me chama muito a atenção, eu tenho visto isso nas redes sociais, é que quando alguém intervém para evitar o linchamento e consegue evitar o espancamento de algum delinquente, de alguma pessoa que está cometendo um crime, roubou uma bolsa, qualquer coisa assim, quando a polícia chega para levar essa pessoa embora, o policial geralmente vira para a pessoa que socorreu esse bandido e diz assim: está com pena? Por que você não leva para casa? Esse tipo de comportamento ajuda a incitar a turba, né, a ir contra a pessoa que está socorrendo ali, que está tentando fazer valer o direito à vida de um cidadão, de um semelhante, não é não? O que vocês acham, vocês duas aí? Olha, Luiz, eu tenho um exemplo de uma companheira psicóloga, né, que tentou inibir ali aquela ação mais violenta de dois policiais que tentavam pegar um garoto que teria tentado furtar um celular ali em Copacabana. E como ela se colocou, né, diante deles para que eles não agissem de forma violenta com os garotos, ele disse que iria liberar os garotos, e a levou, a conduziu, como desacato autoritário, até felizes chamam o convite. Ela que tentou se colocar à frente aos meninos é quem foi conduzida e quem foi indiciada ali por uma desobediência frente aos policiais, que liberaram os garotos, mas a levaram para a delegacia, né? Esse é o nosso cotidiano. Quer dizer, criminalizaram o comportamento dela, né? A verdade exatamente. É exatamente. É. Renata, como é que você vê isso, hein? Olha, essa tem sido a resposta que a força policial tem dado nesse momento, né? Por diversas vezes eu tenho encontrado rapazes no socioeducativo que estão machucados e nós perguntamos, isso foi na rua, houve um linchamento, foi alguém, e eles por diversas vezes dizem não foi, os policiais não deixaram que as pessoas chegassem perto da gente, apesar delas terem a intenção, né, os populares ali baterem nos adolescentes, a polícia não deixou, da mesma forma que nós também ouvimos inúmeros relatos de que a polícia tem se colocado de forma muito violenta e corroborando com alguns populares que têm se arvorado no direito de justiçar, né, ali naquele momento o seu celular, o seu relógio que foi furtado. Então, infelizmente, tem sido essa resposta que a gente tem recebido, né, da polícia, da força policial. Obviamente, somos contra esse tipo de comportamento e temos tentado, né, em espaços como esse que você nos proporciona, estar trazendo à tona essas informações para que as pessoas possam refletir, né, sobre esse poder de justiçamento que estamos adquirindo e de que forma isso pode, que consequências pode nos trazer. Temos recentemente o caso daquela senhora, dona de casa, que tendo ou não envolvimento no sequestro de crianças, foi morta na rua. Exatamente, no Guarujá, né? Aquela senhora, aquela mulher no Guarujá, né? Que consequência podemos ter? Exatamente, qualquer adolescente pode vir a ser morto, né? Acredito eu que já existam casos que não tenhamos ainda notícia, né? Temos poucas notícias de casos como esse. Infelizmente, sabemos que não ter notícia não quer dizer que não esteja acontecendo, né? Você sabe que eu estava andando em Copacabana um dia desse aí, já faz algum tempo isso, de tarde, num dia de semana. E de repente houve um tumulto, um pivete, um garoto, evidentemente menor de idade, estava só de calção, sem camisa, e ele passou e puxou o cordão do pescoço de uma mulher e saiu correndo pela rua. E as pessoas saíram correndo atrás e gritando pega, aquela coisa, mas engraçado que as pessoas não gritam, engraçado não, é triste, as pessoas não gritam mais pega. Uma mulher histérica gritava do meu lado, mata, mata, como se isso fosse muito natural, como se isso fosse a lei da selva realmente, né? E a gente fica preocupado porque se nós passamos por um período de ditadura em que a violência do Estado foi uma violência cotidiana, nós já estamos há mais de 20 e tantos anos num regime democrático e isso não poderia ser o modelo de comportamento da sociedade, não é não, Alessandro? Eu acho que esse comportamento que você falou, da pessoa gritar mata, acho que reflete exatamente a descrença que o indivíduo tem nas medidas socioeducativas que deveriam acontecer. O sujeito tem que ser preso para ser ressocializado. O sujeito vai, especialmente o menor, né, que vai ser recolhido para ser ressocializado, para se tornar de novo ou passar a se tornar um indivíduo produtivo na sociedade. Mas a descrença nesse tipo de modelo é tão grande do que nós fazemos hoje, é tão grande que o pessoal já grita mata, já vira, como você falou, lei da selva mesmo. Agora, Renata, você chamou atenção para um fato de que não é o índice de reincidência no crime, não é o índice majoritário, não é o que pesa na balança quando você adota medidas violentas do lado de fora do regime carcerário, do regime jurídico. Isso aí, a que você explica, a que você atribui isso? A gente costuma dizer que há reincidência, inclusive, em países do chamado primeiro mundo, né? Há reincidência na Suíça, com as unidades prisionais que você pode imaginar existirem na Suíça. Então, a reincidência, ela não pode ser levada, né, de forma que é característico, né, o perfil daquela pessoa. Não se pode tratar a reincidência como um algo eterno, né, como uma marca que aquela pessoa leva para sempre. A gente precisa entender quais são as causas da reincidência, né? O que leva aquela pessoa a reincidir. Né? Era como estava sendo dito, o menor, o adolescente, ele é trazido da rua, ele é conduzido a uma unidade que, em tese, ele deveria ter uma educação, né, uma socioeducação ali para rever seus laços com a família, rever seus laços com a sociedade, mas infelizmente o que acontece é que ele fica encarcerado quase que 24 horas por dia, né, com poucas saídas para a escola às vezes, né, saídas às vezes para 10, 15, 20 minutos de banho de sol e retorna ali para o seu alojamento. É, né, verdade. Um alojamento que em geral está super lotado, que cabem 4 e tem 10. Né? É verdade. Então, esse tipo de trabalho de ressocialização, ele é totalmente inadmissível e impossível de se rever essa sociabilidade desse adolescente. Né? O modelo que nós temos hoje, ele é totalmente falido. Ele é totalmente falido. Ele não tem nenhuma resposta, ele não vai dar nenhuma resposta positiva à sociedade. Além disso, a gente ainda tem o estigma, né? A pessoa que transgride uma vez, ela ganha um estigma, um carimbo na testa, e a sociedade não admite mais ela em situação alguma, nem para casar com a filha, nem para trabalhar no, na empresa dela, nem para trabalhar dentro da casa dela, para coisa nenhuma. Como é que você analisa essa questão, hein, Darlene? É porque existem os preconceitos. Os preconceitos existem, ficaram, e para ser modificado é muito difícil. Porque desde o momento que você foi rotulado, aquele rótulo, você vai levar ele para o resto da tua vida. Por melhor pessoa que você passa a ser depois, sempre vai existir aquele rótulo do que você foi no passado. E isso é muito difícil para ser tirado, porque as pessoas têm muito preconceito sobre qualquer tipo de problema que a pessoa tenha passado, né? Que tenha acontecido pela sua vida, né? Pela sua trajetória, né? Então, fica esse rótulo da pessoa. E é muito difícil de ser tirado, Luiz. É verdade. Eu queria, só para a gente amarrar o programa, voltar à questão da criança e do adolescente. O Unicef fez um estudo aqui no Brasil e detectou que acontecem 129 casos de violência contra crianças e adolescentes por dia, isso registrados, fora o que não é registrado, a subnotificação é grande também. E isso dá uma média, só esses 129, dá uma média de 5 casos por hora. Ou seja, durante esse período que nós estamos conversando aqui, pelo menos 5 crianças e adolescentes foram vítimas de algum tipo de violência. E dentro dessa violência, a violência sexual é a que chama mais atenção, porque talvez seja a mais violenta em si, a mais agressiva, a que fere mais profundamente a personalidade de quem sofre, não é não, Alessandro? É verdade, é verdade. E não só para quem sofre, a sociedade em si se ressente muito da violência sexual. Como a gente estava citando, é o caso do pedófilo, é linchamento em praça pública. A mãe que dá uma surra no filho tem um certo grau de compreensão social. O pessoal não se mete, a vizinhança não se mete muito. A mãe está educando o filho. Mas quem faz a violência sexual recebe linchamento em praça pública. Todas as violências, né, na verdade, como a gente tinha falado, não tem campeonato de desgraça. Desgraça é desgraça, né? Não tem gradação, né? Não tem gradação. É. Vai ser muito ruim para a pessoa. E uma outra violência, né, que não sei se está incluído nessa estatística, mas que é muito importante, é essa violência psicológica. Né? Como foi, o que vai se dizer para a criança, como a Darlene Luna falou, sobre o preconceito que a gente tem e a gente coloca, a gente impinge esse preconceito na criança. Existe uma coisa chamada profecia autorrealizável, ou seja, o O sujeito diz para a criança o que ele falou: você é burro, você, essa menina com essa roupa, essa menina vai para a vida. É. Né? E, na verdade, a criança vai ouvindo aquilo de um adulto que é uma figura de autoridade. E ela vai acreditando. Ela assimila, ela acha que ela é burra, ela acha que ela não vai prestar para nada. E isso é desastroso para o sistema psíquico do ser humano. Isso já entra na questão do bullying também, né? No mínimo, né? A gente entra na questão do bullying. Eu queria que nós fizéssemos, cada um de vocês aí, aliás, vocês duas que estão por telefone, fizessem uma intervenção final, um balanço do que vocês deixariam de mensagem para os nossos ouvintes, começando aí pela Renata Lima. Oi, Renata. Olha, Luiz, queria agradecer a oportunidade de mais uma vez trazer as informações e dados que nós conseguimos averiguar dentro das unidades, mais especificamente hoje, socioeducativas. Né, dizer que ainda é uma batalha muito grande e um desafio para a sociedade, né, colocando aí todos nós com essa responsabilidade de diminuir a violência contra a criança, contra o adolescente, né, diminuir essa, destruir, digamos assim, conseguir destruir essa cultura do tapa na cara, do esculacho, né, de que essa forma seja o controle e que esse seja o modelo mais correto para trazer esses adolescentes de volta para a sociedade. Que possamos discutir, né, com mais sinceridade e com mais responsabilidade o futuro desses adolescentes, porque, como já foi dito hoje, né, eles serão os adultos. E nós vamos estar... tudo que hoje é empreendido contra eles irá reverberar não só no futuro deles, como no nosso futuro também. É. Como então, dizem os filmes, tudo vai virar contra você, né? Pois é. Renata, exatamente. Então que a gente possa agir de outra forma. Muito obrigada, hein, Luiz? Muito obrigado a você, Renata. Essa foi Renata Lira, advogada do Mecanismo de Combate à Tortura, participando conosco aqui, gentilmente, do programa. Agora nós vamos falar com a Darlene. Darlene Luna, você, para fazer encerramento também. Eu agradeço a participação, agradeço pelo convite, Luiz, e espero que a nossa sociedade se preocupe um pouco mais com as nossas crianças, porque elas serão os nossos adultos no futuro. E como será o nosso país no futuro? Nós queremos um país melhor, um país mais justo, com mais educação e com crianças mais desenvolvidas e sem problemas, né? Okay. É o que eu deixo, a minha mensagem que eu deixo para vocês. Legal, essa foi a Darlene Luna, psicóloga, pedagoga, participando com a gente também do debate. Eu gostaria que o doutor Alessandro Alves encerrasse agora. Eu também agradeço, né? Sempre uma honra, um prazer estar aqui no programa Tema Livre. E lembrar, assim, deixar uma reflexão para nós. O que a gente quer, de fato, para as nossas crianças? Infância precisa ser protegida. E só vai ser protegida se a gente decidir o que a gente quer ou não banalizar. O que a gente quer dizer que é certo ou que é errado? Quais são os valores que nós queremos deixar para nossas crianças? E nós só vamos deixar valores coerentes se nós, adultos, praticarmos valores coerentes. Ok, nós vamos terminando o Tema Livre por aqui. Lembre-se do Disque 100, é o Disque, o telefone para você fazer denúncia de violência contra a criança que você testemunha, que você testemunhou, que você sabe que acontece, porque acontece geralmente repetidas vezes na sua vizinhança. Disque 100, não deixe a criança sem socorro. Agora nós vamos ficando por aqui. Amanhã, às 10h05, o Tema Livre estará de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.